Então juntei os amigos pra poder ensaiar. Instrumentos ligados e o vocal fluindo. Vamos tocar, vou tocar um pouco luz. No final da noite eu olhei lá pra fora. Foi uma tarde que ficou na memória. Got it.